André Cedês, o Moral de Picoara. Toque 10 chegou, atualizado, atualizado. Mais um sucesso do vaqueiro, bora tá cinza do acordeão, um sucesso, meu irmão. Maturidade da sua parte. Trata desse jeito quem te ama de verdade. Mas não esquece que quem pisa hoje leva a queda depois que o mundo gira. Você tá aí aparentemente bem, mas sei que um dia vai depois e o outro vem. O dedo que me bloqueou seu paredão, em nome de...